vem a noite, veneno e o álcool que tem essa tal sorte. Procura desejo no chura e os corros, mas eles da carne que fala na pele, sentindo olhares que podem trair a malícia que o corpo não sabe fugir a mulheres e homens, maldade aí. Não resistia na noite que rola toda essa história. Procura as insanas atada à loucura. Diabos e anjos estão na luxúria. Palavra confusa, muito praticada. Quem não conhece o que representa corpos, mas que nu nessa merda se sinta. Procura de grana de um gole. Se viram produzindo no escuro. Só mais uma cena de quatro. E sem calça, ela tenta gozar. E o malandro excitado só quer se acabar. Corriqueiro momento da noite que muitos assistem ou podem falar. Quer transar, quer beber, se chapar, enlouquecer. Quer transar, quer beber nessa noite o prazer. É só prazer, só mais uma noite, só mais uma noite pro prazer. Na maldade, a malícia na veia, sua fantasia pode acontecer. Só prazer, só mais uma noite, só mais uma noite pro prazer. Sexo, drogas, bebidas e vermes, os olhos e abre, não pode entender. Só prazer, só mais uma noite, só mais uma noite pro prazer. Na maldade, a malícia na veia, sua fantasia pode acontecer. Só prazer, só mais uma noite, só mais uma noite pro prazer. Sexo, drogas, bebidas e vermes, os olhos e abre, não pode entender. A noite chama, não importa se é inverno ou verão. Só prazer e qualquer uma das quatro estações. Só por você, sexo. Quente, gostoso, promíscuo, querendo as veras se satisfazer. Gozar a noite toda e o mundo que se foda. Na cama tara, trocando carícias falsárias. Como fugir de toques que excitam, olhares que atraem até confundir. Suor correndo, gemidos no ouvido, adrenalina. O momento, excitação ao extremo, vai vendo. Cama redonda, colchão d'água, coxa bem torneada, bunda arrebitada. Aquela mina pelada, sexo oral, anal, animal. Sadomasoquismo sem limites entre a dor e o prazer. Você e ela já era, tapa na cara, chama de cadela, piranha, safada, puta. Posições do Kama Sutra, no fim, orgasmo, prêmio, eternidade. Sexo, droga, dinheiro, interesse, a curtida, madruga, não pode parar. O arraste é o alvo do bobo que pensa no jogo, quer aproveitar. Elas querem, eles querem sem dó, consequências não importa o que for. O prazer da noite é diferente, controla tua mente, pode te enganar. Comer mulher, cachaça se fazer, pensando que tudo é bem fácil, eu vou ver. A mulher tá virando o produto e o homem que curte virando mulher. Na noite, a eterna criança que bala seus loucos e sua fantasia. No motel vou acontecer, gemendo a noite até o dia nascer. Olhares trocando muita pretensão, mulheres passando, prestando atenção. Malandragem, prepara o bode pro rato da noite, é sua intenção. Só prazer, só mais uma noite, só mais uma noite pro prazer. Na maldade, a malícia na veia, sua fantasia pode acontecer. Só prazer, só mais uma noite, só mais uma noite pro prazer. Sexo, drogas, bebidas e vermes, os olhos se abrem, não pode entender. Só prazer, só mais uma noite, só mais uma noite pro prazer. Na maldade, a malícia na veia, sua fantasia pode acontecer. Só prazer, só mais uma noite, só mais uma noite pro prazer. Sexo, drogas, bebidas e vermes, os olhos se abrem, não pode entender. É só prazer e pro prazer, o que importa é atingir o orgasmo, nesse caso. Cada um faz o seu jeito e que se foda o pecado. Na noite quente, fervente, alegre, demente, que excita, engana entre orgias, mentiras, drogas, bebidas, loucos e certos que varam a noite pensando em sexo. Bem-vindo ao mundo moderno. Na noite não importa quem, se sou eu ou é você. É só prazer.